Começa agora! No Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas e dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Estamos chegando, moçada. Sejam todos bem-vindos. É o Yo-Yo no ar a partir de agora. Aumenta o volume aí, toda a galera da Super Jovem. A trupe mais animada do seu rádio está de volta por aqui. Sextou e é fim de semana. Tudo combinando com o programa Yo-Yo aqui na Rádio Super Jovem. Rumo aos 35 anos de idade. Essa é a Super Jovem. Somos orgulhosamente de Francisco Beltrão, no Paraná. Eu sou Beto Garcia. Comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes. Cheguei a lisa conclusão que a rádio é mais velha que nós, né? É, quase 35 anos, né? É, mais velha que nós. Aí quando o pessoal pergunta, onde você trabalha? Eu trabalho na Super Jovem. Na Super Jovem. Tá mesmo. Tão veinho, tão veinho. Aliás, só pra estender um pouco, foi a primeira FM de Francisco Beltrão. A primeira rádio de Francisco Beltrão foi a Rádio Colmeia, que hoje é a Rádio Princesa AM. E a primeira FM de Francisco Beltrão foi a Super Jovem. A Colmeia, inclusive, a Colmeia tinha aquele chiado, né? Aquele chiadinho. Inclusive, o pessoal tá falando assim, tem que mudar o nome da rádio pra Super Geriátrica, né? Porque de jovem aí tem pouco. Não é bem assim, não é bem assim. Pra vocês, uma excelente tarde. Isso, quem tá com a gente também é o Júnior Aguiar. Aí não há de ver que tô, cara. Tô com mil motivos pra ficar feliz da vida. O primeiro deles é abrir a rádio 6 horas da manhã. Não, e outra. Não, é que hoje de manhã, ao fechar ali o Só as Melhores, eu falei que durante o Yo-Yo, a gente daria spoiler, porque foi combinado que a gente não vai falar sobre o que vem no mês de setembro. Não. Mas eu falei assim, a gente daria spoilers. Então, esse foi o primeiro. Eu só vou te falar que mês de setembro não dá jamelão. E foi o que eu falei também. Segundo Maria Chiquinha. Então, uma ótima tarde pra vocês e é mil de bom esse programa, hein? Isso, quem tá do lado do Júnior é o primo dele, o Kleber. Opa, boa tarde pra todo mundo. Uma ótima sexta-feira. É que eu tô muito triste hoje, cara. Muito triste. Morreram todas as girafas do Amazonas. Ah, não, verdade, né? As girafas de três pernas. Cara, ó. Alô, opa, tem que ligar. Eu tô muito triste. As onças agora... Cara, eu tinha saudade em 2018, quando a Amazônia era totalmente lacrada. As árvores no lugar, aqueles animaizinhos passeando, né? O javali, chegou assim, 2019, o leão, acabaram. Timão e Pumba. É como o pessoal comenta, né? Timão e Pumba, velho. Hakuna Matata. Não dá água nem pra samambaia em casa. E aí tá falando da proteja Amazônia. O Rei Leão, a primeira versão foi feita na Amazônia. Passam de carro, joga a latinha. Então tomando no copinho descartável dentro do carro, ou tomando a latinha de cerveja, enfim, o que? Jogam pra fora do carro. O garoço, ó. Joga o chiclete no chão. Ou cola o chiclete na mesa de som, né? Qualquer coisa daí aí na Amazônia. Semana passada eu passei ali por Palmas, teve queimadas ali, ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. É que eu não sei se mora alguém em Palmas, mas... É que nem no Acre, diz que o fogo tá chegando no Acre, mas vai queimar o que não existe. Ela tem um palentossauro. Aliás, ontem eu passei o dia inteirinho aí com um nó na garganta, rapaz. Sério? Nossa, maldito cachecol. Com aquele calor ontem, mano. Eu nada, eu fui tomar um vinho e engoli a rolha. Ainda bem que foi a rolha que engoliu, né? É que o Beto tava tomando aquela Antártica lá, Antártica, né? Sub-zero, né? Só terminar a apresentação, quem tá com a gente nessa aqui também é o Guerreiro, tudo bem, Guerreiro? Salve, rapaziada, boa sexta-feira pra todo mundo, final de semana chegou e a gente tá aí, ó, pronto pra estampar uma gelada. Esse é o Ferreiro. Aliás, pra destampar a gelada, eu acho que faltou entregar pro Júnior. O pessoal do Ike me mandou pra nós. Gostei, mano. Os chaveirinhos pra destampar a gelada. Isso, né? Um abridorzinho. E ainda lembrando de presentes, que a gente adora presentes, hoje recebemos uma bela barca de sushi do Ítalo Supermercados. Da hora, hein? Galera do Ítalo vende um sushizinho fresco lá. É uma delícia. Vivo, viu? Inclusive, se você Toda quiser. Vez que eu vou com a família, minha esposa, minha filha lá no Ítalo, é um desfalque. Eu viu? Também. Ela chega naquelas bandejinhas, qualquer Elas bandejinha, adoram. Um abraço. Um abraço aí pro pessoal do Ítalo. Valeu, obrigado, hein? Quem obrigado. Compara, compra aqui. Compra com certeza, mandou uma super barca de sushi. Olha, eu já comi os docinhos, muito bom. De sushi, sashimi e brucili. Pô, deixa aí que é os que eu como, tá? Vai comer esses com cheiro de peixe aí. Pensamento da Secretina. O pensamento da Secretina. Quando eu era criança e pedia R$2 pra minha mãe e ela dizia que não tinha, eu ficava chateada e achava impossível um adulto não ter R$2. Hoje sou adulta e sei que isso é perfeitamente possível. Finalmente o pensamento legal! Também não tenho R$2. R$2 eu também não tenho. Parece que falaram da minha vida aí. Eu não tenho R$2. Eu me senti nesse pensamento. Me senti incluído. Se me virar de ponta cabeça aqui, não cai um pila, velho. Até porque não caspa, deixa, né? A cabeça não deixa. Fica tudo na orelha. É verdade, na orelha. Em briga de saci, qualquer chute é voadora. Olha, eu posso até ser feio. Mas já fui mais feio. Jesus. Meu Deus. Jesus. Marvin. O Smeagol passava vergonha. O Marvin lá do desenho do Pernalonga, aquele marciano. Eu vou destruir a Terra. É a cara do guerreiro. O guerreiro, posso confessar que você confessou pra nós no pub antes? Ô, louco. Que era pra ser em off. Não, que ele era. Ele tirou o óculos e a gente viu que ele era parente do Lula Santana. A minha vida sexual tá tipo Coca-Cola, cara. Era normal, ficou light, agora é zero. E falando nisso, um amigo meu falou assim: Júnior, eu tô com uma vontade assim, cara, faz dias, daquilo lá que começa com Fu e termina com Der. Louco, cara. Eu falei que isso aqui não era lugar pra falar, aqui no meio do mercado falando isso. Não, eu tô com vontade de fugir dos pais quando der. Então tá explicado, cara, me gelou aqui. Ó, malandro é o pato que já nasce com os dedos colados pra não colocar aliança. Isso é malandro, hein? E o outro pato também que casou com a filha do Silvio. Do Silvio Santos. Isso é malandro. Inclusive, ele tá anda desviando, acho que uns money lá do Silvio, né? E pro São Paulo. A mulher mais feliz do mundo é a namorada do Saci. Pois ela sabe que se levar um pé na bunda, quem cai é ele. Piadas de Saci. Me perguntaram assim... Cara, esse programa tá mil hoje, me né? Me perguntaram se eu sou gaúcho. Me perguntaram assim, você é bom de cama, Júnior? Eu falei, ó, eu muito, cara. Ah, rapaz, como sou se deixar o dono 3 dias seguidos ali. Olha só, não existe mulher difícil, cara. Existe não? Mulher que não te quer. É. Só. Ó, quem bebe vive menos. Ô, louco. Menos triste, menos deprimido, menos tenso. Muito triste, verdade. Isso é verdade. Olha só, quando uma mulher fala pra você, faz o que quiser, ou você que sabe, é porque ela quer que você pense 10 vezes antes de fazer alguma coisa, né? E aí vai. Faz o que você quiser, mas é melhor pensar se você faz o que quiser. Aí eu falo pra mim, amor, eu vou jogar bola hoje. E ela fala assim pra mim, quer ir? Vai. Aí eu não vou. Ah, daí. E faz esse, aquele olhar, esse né? Esse quer ir, vai, ele é triste. Cara. É aquele olhar de depois te mato, né? Ou depois te capo, que é pior. A portuguesa, né? Ela chegou e perguntou pro amigo portuguesa. Dela. O Manuel, o teu carro é automático? Daí o Manuel respondeu, é manual. Dela, desculpa, Manuel, o teu carro é automático. Valeu, que eu contei semana passada. Que legal. O Bebu chega na delegacia e o degolado pergunta. O degolado. Você também tava na confusão, rapaz? Eu não sei, não, senhor. Então o que você tá fazendo aqui, rapaz? É que os policiais chegaram e falaram o seguinte: cana pra todo mundo. Aí eu vim. Eu também iria, como diria o Gustavo Lima. Uma loira está preocupada, pois acha que o marido dela está tendo um caso. Aí ela vai até uma loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela volta pra casa e encontra o marido dela na cama com uma ruiva espetacular. O sonho de todo homem é uma ruiva. Ela aponta a arma para a própria cabeça. Nossa senhora. O marido pula da cama, implora e suplica pra ela que não se mate. E aos berros a loira responde: cala a boca, cara! Cala a boca, cretino! Você é o próximo! Ei, diz que o gaúcho tava lá com o cachorro dele do lado, assim, meio... O Cusco, meio esquisitão, né? Aí chega um cara todo... outro gaúcho, tudo bem. Mas esse Cusco aí, tia, que esquisito esse Cusco aí, não sei o que, né? Bate esse Cusco, daí ele falou: o meu aí dá uma sova nesse teu cachorro aí. Louco. Aí ele falou: mano, coloca esse boleio aí com o meu Cusco, então, todo peludinho, cachorro todo cheio de frescura, né? Largou lá o cachorro fresco lá, não deu 5 segundos lá, o cachorro velho destruiu, falou: meu Deus, e agora, meu cachorro, eu paguei R$5.000 nesse cachorro, mas da onde que você tirou esse teu aí? importante. Tinha um circo velho aí, eu peguei ali, aparei as barbas e guardei. Nosso leão. Estranho que o Cusco come 5 quilos de carne. 5 quilos de carne. Peguei num circo abandonado ali. Cortei as barbas. Olha, nada mais vergonhoso que o nosso primeiro endereço de e-mail. É verdade. Nossa, né? Nem me fale, cara. Pior é que é verdade. O Jorginho até esses dias era Jorginho 105. É, aí o Jorginho do Loves. A Microsoft fez o favor de deletar o meu e-mail. Perdi meu e-mail. Ninguém entendia por quê. É. Na verdade, quando eu fui colocar Jorginho 103, já existia um cara. Já tinha um cara Jorginho 103. Caramba. Aí alguém que, de repente, se chama Jorginho e resolveu colocar um número. E colocou esse número e me ferrou, né? Então agora já é outro. Aí eu tive que usar o meu sobrenome, então agora o meu e-mail é Jorgão Macedo. Macedo. É. Jorgão com J? Jorgão. Fala com dois J, tá? Não escrevam Jorgão. Jorgão. Ou como nosso amigo Charles Master, Jorgão, né? Jorgão. Ele, Jorgão. Fala assim, Jorgão. Jorgão. Aliás, mais ou menos assim. Puxou, né? Um assunto bom. Isso. Domingão, Domingão falou aí no Charles Master e outras feras do rock. Domingo, né, Beto? A gente está comemorando 100 edições do Domingo Rock. Sim. E faremos um programa de 2 horas de duração. Começou isso sim que é 100 edições, às, né? 6 horas da tarde. 6 horas da tarde até as 8 da noite. 2 horas de puro rock and roll. Isso, estaremos aqui com participações ilustríssimas aí de bandas de rock da região, de Beltrão. De nacionais também. Muito bacana, muito vale top. A pena você acompanhar. Domingo, das 18 às 20 horas, Domingo Rock, é a 100ª edição. Eu quero é rock. É, vai ser 2 horas, né? Vocês falaram. 2 horas de programa. 2 horas. Isso. 2 horas. Aí que me perco, aí no, né? Programa 200 vai ser 4 horas. E numa das próximas edições vamos publicar os melhores momentos aí, os erros de gravação. Erros de gravação. Tem muito. Vai ter 5 horas de programa. Vai ter muito. Nossa! Isso é o que mais. Inclusive, essa parte tem que ir pro ar, né? Vai começar do início até o final. Vai ficar que nem quando a TV ficava fora do ar antigamente, só aquele pi na Globo lá. Na Globo. Isso. Depois das 4 da manhã. Bora. Vamos tocar uma música, galera? Vamos lá, então. Esse é o programa Yo-Yo. Drink one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things. All we need good things. Till now we go. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. All we need good things. Till now we go. We'll be right back. Ioiô. Ela é poema de uma rima surda que o meu coração não pode segurar. Ela é problema pra minha cabeça, tão pequena diante ao mundo dela. E quando ela passa por mim, me enche de um amor. Yo-yo. Super Jovem. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. I am a giant.

música. Ei, vamos fazer uma análise da letra dessa música, né? Não, bate alguma coisa. O sol bate no meu rosto. Hoje em dia seria na mulher, outra coisa bateria no rosto. No outro dia eu sinto gosto, não sei do que. Daí seria outro gosto. E a minha pomba seria a rola branca. É a rola branca. Deixa pra lá, deixa pra lá. Que é? A cantora é a Perla, né? A Perla. Essa semana a gente comentou no Treta que ela chamou uma mulher no ônibus que tava com ela de senhora muito gorda, que ela não queria andar no busão. Que ela não queria andar no busão. Mas ela falou assim, um moça, se quer andar no ônibus, compre duas passagens. Mas qual foi a Pérola? Tem essa Pérola. Não, essa Pérola aqui. Essa Paraguaia. Essa Paraguai. Ela tá viva ainda, bicho? Tá viva. Nossa senhora. Não deve estar com dinheiro, tava pegando busão no Mato Grosso. Eu ia falar, né? Pegando busão. Não, é engraçado assim, eu lembrei que a Pérola, apesar de ela ser paraguaia, ela é tipo o Hit, o cantor, que vive no Brasil há 50 anos e tem o sotaque ainda. O sotaque. Não, perdeu, tipo a Paula Carosella lá do Massachusetts. O Jacan também, né? O Tom Perro. Tom Perro. A Mambega. Não sei o que. O cara faz 30 anos que mora no Brasil. Você falou em morar no Brasil. O Portuga veio pro Brasil deixando na sua terrinha sua linda mulher. Anos depois, mandou buscá-la. Na noite que os dois se encontraram, mortos de saudade, começaram a conversar. Achei que estavam mortos em conversar. Como é, Maria? Você manteve o pacto de fidelidade que nós fizemos? Quero saber, Maria, porque eu cumpri. Fui 100% com você, Maria. Imagina aqui, nesta terra cheia de mulatas tão gostosas, mas fiquei firme, Maria. Às vezes ficava no desespero, mas eu aguentei, Maria. Às vezes... às vezes cheguei a estar por cima da mulata, mas comecei a chorar e lembrar de ti e mandei a mulata embora, Maria. E ela falou, bem, Manuel, tu sabes que sair de baixo é muito mais difícil. Essa não era. Essa portuguesa era inteligente. Ela saiu do contexto do português, né? Vamos falar agora dos deliciosos produtos Lar, mas quem vai falar dos produtos Lar é o nosso brother Adriano. Ele é representante comercial da Lar aqui para Francisco Beltrão e toda a região. E hoje vai falar do Asinhas Assa Fácil Lar. Ele que soltava bombinha quando era moleque, né? Ah, é verdade? Fala, Adriano. Boa tarde, amigos ouvintes aí. Boa tarde, gurizada. Tô muito feliz hoje de estar aqui. Já faz 7 dias que eu vim, e daí todo mundo que experimentou os produtos tá aqui, né? Opa! Cara, que feliz que eu fiquei, viu? Todo mundo aqui. Feliz ficou o Guerreiro. O Guerreiro mora sozinho. Não tinha nada pra comer. Ele ficou... meu Deus. Só tinha ele. As linguicinhas top, né? Top. Tudo muito gostoso. Aquela paçoca, então. A paçoca. Mas vamos falar aí dos deliciosos produtos Lar, do Assa Fácil Lar. Isso aí. Viemos hoje aqui pra comentar a respeito desse produto, que é um lançamento bem recente deles aí. E é um produto que veio pra ficar também. Um produto muito bom. É um tempero. Vocês provaram aí o tempero dos produtos deles aí. Sensacional. É muito bem feito. Então assim, a gente tá, eles têm dentro dessa linha Assa Fácil, tem a coxa, a coxinha da asa, o filé de peito, o meio da asa e a sobrecoxa. São todos esses itens aí hoje, todos eles temperados, pronto para fazer, né? Ele já vem com aquele plástico para colocar direto no forno, né? Que legal. Então já temperadinho. Se o pessoal aí começar a procurar nos mercados aí, pedir, se não encontrou no mercado, peça, que o pessoal vai entrar em contato comigo aí. Troque de mercado. Também, eu chamo o gerente aí e falo, preciso desse produto aí pra experimentar. Exato, exato. Claro, claro. Verdade. Muito bom. Seja menos radical, então, né? Isso também. E milho, né? E milho também. Encontrar milho no mercado. Porque, aliás, é muito fácil você comprar os produtos Lar, porque são produtos de qualidade. Ontem fui fazer minhas compras, comprei o frango a passarinho, que eu já falei, que é sensacional. Não é só o cotoco da daga, não tem carne. Os frango a passarinho que só tem o cotoco e couro, né? Só osso e couro. Não, ali tem carne de verdade. E comprei também batatas fritas da Lar. Fritas, excelente. Show de bola. Muito bom. O Jorjão fritou uma batata frita lá, ficou da hora lá. Da hora. Fritou uma batata frita. Isso, o pessoal fala batata frita. Mas ela é pré-frita mesmo, né? Sim. Ela vem só terminar ela em casa, né? E praticidade que traz pra você. Praticidade, o produto é praticidade. E eu vou te fazer uma pergunta. para, de repente, donos de mercearia, donos de supermercados que ainda não tem o produto Lara, mas que tem, mas de repente não tem esse produto que você está falando hoje, do Aça Fácil, liga para você, como é que se comunica? Isso, liga para mim, eu vou passar meu contato aqui, é 46 99115 2264. Não tem erro, só pedir aí pro Adriano, ele vai lá te visitar. Tenha produtos Lar no seu supermercado, na sua mercearia, não tem. É venda. Na sua bodega. É venda garantida, tem, né? Tem que vender. Isso, com certeza. E agora, nas próximas semanas aí, vamos bolar alguma coisa com o Jorgão, já estamos vendo alguma coisa. Vamos fazer umas ações aí. Show. Com sorteios aí. E a galera gosta. Pra todo mundo. Pra todo mundo participar. Alô, família Aguiar, vamos prestar atenção aí. Ligar aqui na rádio. Chega nos orelhão, fica esperando aí agora. Falou em sorteio, brilha o olho. Chega no orelhão, fica esperando o radiador aqui falar, e daí na hora que ele falar, você liga. Você liga pra ver se vier alguma coisa. É isso aí. Adriano, mais show alguma consideração? Aí, não, isso, tranquilo, pesado, mais isso aí pra agradecer mesmo a vocês aí pela oportunidade. E estamos aí, né, precisando. Podem entrar em contato com a gente vai fazer uma visita. E um abraço pra todo mundo da LAR que tá ouvindo lá em Medianeira. Que tem uma audiência lá. Vocês ganharam uns fãzão lá. Que o pessoal. Eu tava vindo pra cá e o pessoal mandando WhatsApp aí. Ô, Adriano, olá, vai lá e tal. Manda um abraço pra nós aí. Então, um abraço pra todo mundo lá. Tá? Todo abraço. Mundo ouvindo, galera da LAR. Galera, gente fina lá. Com certeza. Produtos LAR nos melhores supermercados e mercearias de Francisco Beltrão e toda a região. Quer comprar produto de qualidade? Peça lá. E digo mais, e da melhor rádio do Beltrão também, né? Aê! Debão, né? O Lula, o Temer e o Joesley eles entraram no banheiro e fizeram. Falaram assim: o Lula falou, não vamos mais mentir, companheiro. Estamos só nós três aqui, vamos falar toda a verdade. Daí tá bom, Lula. Começa você, Lula. Vou ter que falar, o Priplex é meu, né? Daí o Temer disse: Priplex. Eu roubei e ainda roubo. E o Joesley morrendo de rir, eu sou fofoqueiro e gravei tudo. Na verdade, você falou. Eles foram no banheiro fazer o que já faziam na vida pública, né? Continuaram, né? E a caixinha. Ei, a gente tava falando lá de Medianeira, um abraço pro pessoal de lá. Eles deveriam estar bem contentes semana passada com a Tata Werneck, né? O Michel Teló tava no programa da Tata Werneck e ela falando Medianeiras. Ah, mas Medianeiras, que tamanho que é Medianeiras? Não sei o quê. Ela falou Medianeiras no plural, ainda, no plural, né? Eu falei, não deve saber que tem a LAR lá, que é uma das empresas maiores do Brasil, e fora outras que tem por lá. E ela, tipo, meio que desdenhando da cidade, assim. Falei, sério? Mas é uma mas retardada. É porque o Teló é de Medianeira? É de Medianeira, ele nasceu em Medianeira. Não sabia disso. Sabia que era paranaense, mas não é sabia que era de Medianeira. Aí, e no mesmo dia, ela fez uma piada do Cretien Ralph, né? Falando do dia. Ela se deu mal, no né? outro dia. Teve a resposta. Nossa, tomou uma chegadinha lá. Gustavo Lima também é de lá. Não, eu disse que o pessoal gosta muito lá é do Eduardo Costa. Verdade. O pessoal conhece o Eduardo Costa lá. Fiquei sabendo que a galera adora o Eduardo Costa. Vamos dar sequência. Não, mas foi legal a resposta que o Cristian Ralf deu pra ela, né? Que eles falou assim, vivos, a gente tá vivo, sim, a gente tá vivo ainda, a gente só parou de ir em programas de TV e ainda bem que a gente fez isso, que a gente não é obrigado a ir em programinhas de TV que nem o teu, né? Continua achando que a gente tá morto, que a gente não vai ter obrigação nesse programinha. Foi ruim. Vamos tocar a música. Toca aí, nesse clima. Cristian Ralf. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.

de tanta curiosidade, porque o vulto na verdade chega a me surpreender. E por detrás de uma cortina transparente, sob luz fosforescente, vejo um corpo de mulher. Fosforescente. Ele é tipo o cara do... Raça Negra. Ele fala assim, pô. Vamos falar, sabe de quê? Quem? De internet de qualidade. Opa. Com a Beltrão Net Telecom. Sensacional, hein? Planos de 5 a 100 mega. Ligue zero. Zero. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir o telefone da felicidade da internet bombada. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Contrate já um plano da Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Top. Topzera. Show de bola, eu tenho topzera, e não tenho do que reclamar. Topzera. Já é bom. E eu vou dar uma notícia boa pros caras da Beltronet. O quê? Eu tô pensando em mês que vem aumentar ainda. Aumentar pra mais ainda, você adivinha? Vai chegar um sinal lá em casa daí. Vai chegar lá no divisor. Não, lá no. Onde que pegava o Wi-Fi do Cláudio? Jacutinga. Lá no Jacutinga. Essa semana a gente. Começou, falou-se muito sobre esse lance da Amazônia e tal, né? Sim, não, dia, capaz. Né? E olha, o Rotaract de Beltrão fez há alguns dias, lançou um projeto, o projeto Uma Curtida, Uma Árvore, que era em 24 horas as pessoas iam ver quantas curtidas uma foto no Instagram ia ter. Uhum. E para cada curtida seria plantada uma árvore, né? Opa! Nós tivemos lá mais de 3.420 curtidas. Se ferraram. E no caso, a gente vai começar o plantio dessas árvores nesse final de semana. Opa! Show, a gente vai fazer uma plantação na área rural aqui de Beltrão, no espaço de um companheiro. E a gente lançou também um desafio, já que todo mundo tá falando, postando sua coisa, mas tem que proteger, tem que sei o que, sei o que. Sim. Então vamos partir para ação prática. Quem puder também, quiser colaborar, faz o seguinte: pega uma mudinha, planta no local adequado. Uma mudinha. Né? uma muda de árvore, né? Plante num local adequado e marque o Rotaract de Beltrão lá no Instagram ou no Facebook. O Beto tá, só te interrompo, o Beto tá dando risada. Eu ficava perguntando, né? Será que quando uma mudinha morre, estão enterrando e só estão plantando uma mudinha? Plantando a mudinha na terra. Então, pra quem quiser colaborar com esse projeto, né? Já que todo mundo tá tão engajado com esse lance pois da Amazônia, que a Amazônia foi destruída de esse verdade, ano. Né? Eu não tô. Então vamos ajudar a plantar. Caguei pra Amazônia. Vamos ajudar no projeto, quem puder aí. Fica. Arrume um... Eu nem a samambaia lá em casa, não molho. É, bom, cada um se fizer a tua parte. O Kleber planta outra arvorezinha que eu sei. Agora que ele se ligou. Diz que aquilo lá deixa meio devagar mesmo, né? É que ele anda muito esquecido. Reservar o verde, né? Vamos lá. Vamos parar de só falar coisa no Facebook, no Instagram. Vamos plantar a árvore, marca o Rotaract lá e vamos fazer. E vamos pra frente, abraço. O pessoal tá ligado com a gente sempre. Boa. Inclusive o pessoal ficar mandando ouvir a rádio lá. Isso aí, gente. Abraço. Isso aí, grande abraço. Pro Sandrão, pra toda a mesa diretiva. Tamo junto. Fechou. É nóis que fechou. Tá. Um padre e um pastor e um rabino estavam conversando sobre vários assuntos. Numa determinada hora, e começam a conversar sobre os dízimos, né? Aí tá, começaram a falar lá e o padre comenta: eu faço um círculo no chão e jogo o dinheiro pra cima, o que cai dentro do círculo é da igreja, o que cai fora é meu. Aí, o pastor: eu uso o mesmo método, mas porém o que cai dentro é meu, irmão. Amém. Amém. Aí o rabino: pensa no tamanho do círculo. Aí o rabino: eu jogo o dinheiro pra cima, é o que Deus pegar é dele. Eu não sei como é que o rabino fala, mas... Vai tomar no rabino. Dois amigos de infância se encontraram, adultos, né? E os dois tinham cursado medicina, os dois tinham virado médico. Se encontraram, conversando. E lá vinha um cara tudo torto, andando tudo torto, tudo estranho, né? Aí eu falou: eu acho que aquele cara... cara, tem escoliose da, que tá andando torto daquele jeito. Aí eu falei, eu acho que algum problema nas juntas aí. Eu acho que não é isso, não. Estão tentando dar um diagnóstico. Tentando dar um diagnóstico pro cara, o cara caminhando lá, né? Uhum. Aí, beleza, foram chegaram perto do cara, né? Não aguentaram de curiosidade. E falou, boa tarde, tudo bem? Eu sou médico e o meu amigo também. A gente tava discutindo aqui no que o senhor tinha. Seu problema? Qual é? Eu acho que o senhor tem escoliose e o meu amigo aqui acha que o senhor tem um problema mais difícil, mais grave aí nas suas juntas. Então, cara, meu guri, nós três erramos. Nós três. Falou, mas como assim nós três erramos? Eu achei que era só um beijinho. Quem nunca, né? Essa piada é um pouco antiga. Ela é atemporal, tá? Atemporal. Obama, o premier do Canadá, e a Dilma se encontraram. Nossa. Se encontraram. Nossa. O Obama falou: os americanos vivem muito bem. Um trabalhador americano ganha $3,000 por mês, necessita de $2,000 para viver, e o que ele faz com os outros $1,000 não nos interessa. O premier canadense falou também, canadense fala igual americano, que eu não sei como é que canadense fala. Meus canadenses vivem muito bem. Trabalhador ganha $4,000 por mês, necessita de $2,000, o que faz com os outros $2,000 não me interessa. Não nos interessa. Aí chegou a vez da Dilma, né? Ela falou que brasileiros vivem muito bem. O trabalhador ganha R$1.000 por mês. Necessita de R$2.000 para viver. Onde ele consegue os outros R$1.000? Não nos interessa. Né? Mas continua esse negócio ainda. Não mudou muita coisa. Não mudou nada. Né? Never. Inclusive, né? Eu tava falando com a minha mãe lá em casa. Aqueles momentos, sabe, que a gente se encontra, tipo, uma vez por semana. Nesses momentos quando acaba a internet, né? Exatamente. Quando cai a internet. Não é quando cai a internet, mas quando dá uma baixada nos clientes, assim, porque na internet não cai porque é Beltronet. Aí nós conversamos falando, pá, mas o povo é filho da P, né? O povo tá chegando no final de mês de... Ah, era julho ainda, né? Uhum. Julho. Rapaz, ninguém com um puto no bolso. Ninguém com um puto no bolso querendo vender o almoço pra comprar janta. Daí o camarada lá do presidente vai lá e libera o FGTS. De nego vai lá reclamar porque... Ah, mas é só 500 pila. Mas tem que tomar no... Né? Meu, 500 pila resolvi a minha vida hoje. Eu tô sem nada. Meu Deus, gente. Não, vocês não tinham nada no bolso, ganharam 500 pila de Vard ali, ó. Eu não tenho dois pila no bolso. Não falando só sobre querendo puxar pro lado político, né? Todo mundo sabe que eu não votei no Bolsonaro. Mas o cara foi lá e liberou R$500 do FGTS. Aí tem nego lá reclamando... Ah, porque é só 500, porque é só R$500, o que faz com R$500? Mano, pensa milhões de brasileiros com R$500 no bolso, o quanto já não vai dar uma melhoradinha na economia. Não tô dizendo que vai mudar o mundo. Um boom. Cara, mas pensa, 500 a mais no comércio beltronense, quantos beltronenses tem aqui? 90 mil. Nossa, imagina, supondo que, eu já não tava conversando, supondo que 20 mil pessoas saquem seu FGTS e gastem R$500 no comércio de Beltrão. Ou pague conta, né? Seguinte, eu com quinhentão ia comer carne e cerveja no final de semana inteira, ficar muito feliz. Não, porque uma coisa é óbvia aí, é a questão de matemática. Se tu pegar R$500, independentemente da maneira que você vai gastar. Você vai comprar em bebida, você vai no puteiro, ou você vai pagar uma conta. Você vai deixar as putas felizes, pô. Tu tá devendo pro amigo, tu vai lá e paga teu amigo, vai gastar no comércio, vai gastar em algum canto. Vai girar o comércio, de algum jeito vai girar. E daí nego vai lá e reclama que era só 500 pilas, sendo que não tinha nem centavo no bolso. Mas eu ia ficar bem louco. Eu vou dizer o seguinte, quem não gostou dos quinhentão dá pra mim. Exatamente, foi o que eu falei. Joga lá na frente de casa, cara. Para. Compre em ovo nuggets. Doido. Rua Porto União, apartamento 22, tá? Não gostou. Como que é o nome da rua? Porto União. Eu já fiz até o slogan. Não gostou do quinhentão? Dá pro Jorjão. Não gostou do quinhentão? Dá na minha mão. Aí, ó. Vou tocar uma música. Toca aí. Tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo. Creo que tengo una salida. Cuando dejemos el orgullo y las barreras entre tú y yo, y soltamos lo malo, nos inventamos un atardecer. Olvida. cero empezamos. Otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. De cero empezamos. Otro chance nos damos tú y yo. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. Y mala mía, yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía. Dejemos eso atrás, que es una tontería. Y olvida todos los temores y no llores. Y mala mía, yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía. Dejemos eso ya, que es una porquería. Y olvida todos los temores y no llores. Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo. ¿Qué tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito? Accept all of our differences and put aside all of the pettiness and just forget, no regret. We'll take you anywhere you wanna go. I've got so much I want to show. Let's restart and we'll go far. Y de cero empezamos, otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo. Otro chance nos damos tú y yo. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. Y vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo. ¿Qué tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito? Yeah. Y vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo. ¿Qué tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje? Y de cero empezamos, otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. De cero empezamos, otro chance nos damos tú y yo. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. Oh, oh, oh. Y ay, mamita, ¿qué quieres tú? Silencio, y ay, comience. Divertido, alegre, ioiô, na Super Jovem. Não sei se essa é a hora que ela vai sair pra correr. Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar. Que antes era gente, hoje é vida singular. E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, ai, ai, ai. Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, ai, ai, ai. Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Saia de tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar. Que antes era gente, hoje é vida singular. E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Eu sei

selos, erra estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Homenagem ao programa. Você é assim e nunca meu não. Tá fora do ar, baixado o volume. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Sushi é ruim. O Vando que tinha a maior coleção de calcinhas do Brasil. Verdade. Quando ele fazia show, a mulherada só perde pra mim. E jogava calcinha pra ele. Diz que ele nem usava, né? A coleção de calcinha dele? Sei lá. Mas o Vando, as mulheres jogavam calcinhas e ele ia guardando, né? Uhum. O problema é se for sendo limpa, beleza, né? E ele pegava, detalhe, ele pegava e dava uma cafungada. Às vezes passava meio ruim. Tinha show que ele não terminava. Ele virava o zoinho, mas tudo bem. Às vezes ele virava e ele começava a cantar. É igual aquela piada novinha, né? Quando chegar em casa, vou rasgar a calcinha da minha mulher. Nossa, tá com tanta vontade assim, gosto. Não, tá me apertando. Tá me doendo os guevos. Pessoal, tão com fome? Eu tô. Mas então, ó. Vou dar dica. Vou dar a dica certa: Dog King. Eu sou cliente. Pensa num lanche bom. Cara, esses dias eu experimentei o... É o Usain Bolt que entrega os lanches. O cara é rápido pra caramba, né? Porque chegou o lanche do cara ali... 9 minutos. Delivery é rápido pra caramba. Esse dia eu experimentei um hambúrguer de Angus lá, que vem no pão de dog, mas é com um cara de hambúrguer Angus. Pensa num troço bom e multiplica. Eu sempre peço aqui o combo. Vem 4 dog e mais uma coca 2 litros. Isso. Ele come. Detalhe, o Beto come sozinho. E vem pra mulher dele e pra filha vem outra. A Eliane e a filha comem outra coisa. Elas peçam pra elas, né? Mas eu como família. Daí o Beto tá matando um. Ô, garçom. Você não era minha família. Você não era minha família. O garçom, vem, o senhor já pediu? Não, pedi pra mim. Pra mim. Família, eu e meu amor próprio. E o seguinte: delivery a partir das 18 horas no 3055-5551. Como disse a galera, delivery muito rápido. Vou falar de novo: 3055-5551 é o delivery mais rápido da cidade, é o Dog King. E tá com uma promoção bem legal para o mês de agosto, que é o seguinte: na compra de qualquer lanche, refrigerante custa só 99 centavos. Aí sim. Mas não é Dolly, não, tá? Não é refrigerante ruim. Não é Mega Cola, qualquer coisa assim. Topper Cola, não. É Coca-Cola. É Quati, é Fanta. É coisa boa, tá? Guaraná Antártica. Só 99 centavos a mais na compra de qualquer. É a grande promoção do mês de agosto no Dog King. Então hoje faz o seguinte: sexta-feira, pega a namorada, a esposa, amigos, vai lá pro Dog King. Não tá afim de sair de casa? Vai, leva todas as namoradas. Não, leva um dia num dia e outra na outra. É, ela como família, velho. Não tá afim. Olha só, não tá afim de sair de casa? Liga 3055-5551 Dog King. Boa. É nóis. E falou em promoção. Quer comer, vai lá. Falou Leve Calçados e Confecções, nosso amigo Tito leve, tá aqui leve, trazendo leve. Sempre para as melhores ofertas para você, cliente, aproveitar aí coleção inverno na promoção, ou primavera, verão também já tem as novidades, né, Tito? E muito mais. Boa tarde, Tito! Boa tarde, Beto, boa tarde à cúpula da Rádio Ioiô. É nóis. Meu região, sempre falo que é a melhor rádio, mais ouvida, não tem a Super Jovem, né, porque o meu carro bondade é sintonizado. Bondade sua, Tito. Bondade é minha e de todo mundo, né, toda a galera da região. E de quem tem bom gosto, né? O que curtimos aqui, né, a rádio é Super Jovem, né? É nóis. E nós dominamos, né, então, combina com a Leve, porque o que vai encontrar esse final de semana? Hoje e amanhã, você vai pra Leve, olha o que eu vou falar, você vai comprar uma calça jeans, por exemplo, e vai comprar mais uma, você compra uma e vai comprar, vai pegar mais uma calça, a segunda peça vai custar R$1 só. Meu Deus. Pera, é isso aí. Pera, calça aí. Jeans. Só isso. Calça jeans feminino masculino e infantil. A primeira peça você compra normal, a segunda você vai levar por mais R$1. Uma moedinha de R$1 leva a segunda. Mas é hoje e amanhã com atendimento especial, hoje até às 18h30 e amanhã até às 16h. Não é só calça jeans não, vai encontrar camisas masculina, camisas feminina aí também na grande liquidação aí, a segunda peça R$1. Também vai encontrar todo o estoque de inverno, lãs, moletons, casacos. Ah, você vai comprar um moletom, a segunda peça vai pagar R$1 só. Oh, sensacional. Opa, essa promoção aí. É pra rapar o estoque, como você diz. Então hoje e amanhã, 80% da loja aí você vai encontrar esses produtos aí com a segunda peça, R$1. R$1. Rapaz. Ah, maravilha, hein? E pro nosso amigo Robert, que não veio hoje. Cadê o Robert? Tá vendendo. Vai encontrar sapato feminino adulto também nessa grande liquidação. Sapato identificado com o segundo par também, R$1. R$1. Tá? Vai encontrar sapato masculino e sapatênis. Também o segundo par vai pagar quanto? R$1. Rapaz! Vai encontrar tênis adulto e infantil. Olha o que eu tô falando. Vai encontrar tênis adulto e infantil. Tá? Segundo par também, R$1. Só R$1? Que é isso, cara? É muito barato. É quase dado. Botas femininas. Só pra não dizer que é dado. Que é dado. Só R$1. Botas femininas, adulto e infantil também. Todo estoque de botas, né? O segundo par também, R$1. R$1 apenas. Show barato. De bola. Então convida a mãe aí, a filha e tudo mais, porque o pessoal gosta de fazer isso, né? Chegou a hora de correr pra leve, economizar e aproveitar aí. E lembramos, se quer um prazo maior também, todo estoque. Nós somos em planos meio mês de agosto. Então não paga isso. Nada em agosto, não vai pagar nada em setembro. Somente pra outubro. O todo crediário estoque, pula, crediário pula. Próprio da Leve Crediário Pula Pula não é financeira, então com o primeiro pagamento somente para outubro. Você que não é de Beltrão, região, trabalhamos também na forma boleto. Então, moro lá em Dois Vinhos, moro em Renascença. Imprime o boleto e leva. Imprime o boleto e paga lá na sua cidade. Isso, não precisa voltar. Eita. E não. Também... Nos cartões? Nos cartões, tudo em 12 pagamentos. Inclusive, o pessoal que mora lá em Andresito. Na Argentina, estão sempre de manhã aí ouvindo as pessoas. Ah, é? Andresito, na Argentina e também... Eles mandam mensagem direto aí, manda... Andresito. É, agora eu não vou lembrar, Verzuolo, alguma coisa assim, na Itália. Na Itália. Também, então, podem comprar isso. No boleto e pagar lá na Itália. Claro. Isso é importante vir para leve, né? É. Importante vir fazer suas compras, então o convite está feito, né? Horário de atendimento, Tito. Hoje até as 18h30, amanhã sabadão até as 16h, sem intervalo para almoço aí, com a maior promoção aí, né? Você compra uma peça, a segunda peça vai pagar R$1. R$1. Meu mas Deus. É só na leve, hein? Vem meu correndo. Deus. Muito dá bem. Dá tempo nessa sexta-feira ou no sabadão até as 4h. Não tem desculpa, né? Para não economizar. Corre lá para leve. Valeu, Tito. Valeu. Atendimento? Cada dado, mais atendimento? Especial. Horário? Atendimento? Acabou de falar hoje. Eita, está nossa, tá bom. O que que tá ouvindo aí? Não, é que eu gosto que ele repita. Tá. Ah. Hoje repeat, até as 18h30. Vamos lá, 18h30. Aê! E amanhã, sábado. Sem intervalo pro almoço, sabadão especial, até as 16h. Tito, e o horário de atendimento? Vamos vir domingo. Na reprise. Na reprise. Valeu, Tito. Olha, o português liga pra companhia aérea. Ele quer vir pro Brasil. Aí ele fala assim, senhorita, quanto tempo leva uma viagem do Brasil para Portugal? Deve falar só um minutinho, senhor. Ele agradece e desliga. O Caipira. Vai pra chamada. O Caipira chegou em São Paulo, louco pra conhecer, né? O puteiro lá da cidade grande. Eita, o problema é que ele queria descobrir onde tinha um puteiro, né? E sem conhecer ninguém lá na cidade e sem passar vergonha, né? Ele queria saber onde que ficava, né? Aí depois de pensar um pouco, sentado na calçada, ele viu um padre passando e teve uma ideia brilhante. Chegou lá e, benção, senhor padre. Aí, diga, meu filho, Deus te abençoe. O senhor poderia me dizer aí onde é que fica a igreja mais próxima aqui, né? Aqui onde eu tô? Dele, claro, meu filho, fica a 2 quadras daqui. Dele, nossa, padre, 2 quadras? Nossa, mas fica muito perto do puteiro, né? Dele, não, meu filho, o puteiro fica 4 quadras à direita, depois a 3ª lombada em uma casa vermelha número 69. Ajudou, cara. Nossa! Tava sabendo bem. É que ele ia lá exorcizar. As moças. O cara chegou pra uma consulta no SUS, né? Uhum. É, boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo? Tchau, próximo. Vai pra chamada. Vai pra chamada também. Vamos pro intervalo. Teteia, pegava eu no colo, mostrava pra vizinha. Bilu, bilu, bilu. Ô biluzinho, teteia, que me segurava, dizia que gracinha. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Mauro Celso com o seu bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. As crianças de hoje nem sabem o que é bilu, teteia. Você sabe o que é milu, teteia. Milu, teteia dela é outro hoje. Seguinte, galera, final de semana, weekend chegando, sextou, vamos encher o tanque do carro pra poder dar aquele rolê, pra poder sair com a gata e coisa e tal, né? Sai o quê? Sai o quê? Com a gata. Eu também. Eu não vou fazer isso, porque eu não consigo fazer isso fora de casa. Eu só faço em casa. Eu não falei com a gata, falei com a gata. Ah, tá. E aí você vai no Auto Posto São Carlos, além de ter gasolina de excelente qualidade, melhor preço da cidade, excelente qualidade, tem aí produtos agora da 3M lá no Auto Posto São Carlos, excelente pro seu carro, tem um atendimento fantástico, aí você aproveita aí, tem um cafezinho da hora, tem lanche, tem refrigerante, cerveja. Então, não perca tempo, vá pro Auto Posto São Carlos em dois endereços, na Dambros e Piva em Marmeleiro e também na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3, no bairro São Miguel. Na hora de abastecer o seu carro, quer qualidade, quer bom preço, bom atendimento, excelente atendimento, aliás, Auto Posto São Carlos. Eita, aí que eu digo, né? Muito quer bem. Abastecer, abasteça lá. Muito bem. O que que a árvore falou pro lenhador? Nossa senhora. Essa aqui. Partiu. Podia ser assim. Ela partiu e nunca mais voltou. Não, a árvore falou pro lenhador: ai, eu estou caidinha por você, né? Nossa. É desse jeito que a gente vai encerrar o programa hoje? É assim, é pra encerrar. É assim que é pra encerrar é hoje? É pra encerrar como começa. Não, tem uma aqui, tem uma. Uma bosta. Um rapaz de 16 anos chega em casa com um Porsche e os pais gritam: meu Deus, onde conseguiu isso, esse carro aí? Aí o rapaz calmamente responde: acabei de comprar. Mas com que dinheiro, rapaz? Pergunta: sabemos quanto custa um Porsche? Bem, ele disse, ele custou R$50. Ah, e os pais esbravejando: quem venderia um carro desse por R$50? A senhora logo acima da rua, não sei o nome dela, recém mudou-se pra cá, ela me viu passando de bicicleta e perguntou se eu queria comprar um Porsche por R$50. Ô, louco. Oi, santo, nossa. Deus, gemeu a mãe, deve abusar de crianças. Quem sabe o que fará depois? João, vai lá imediatamente ver o que está acontecendo. O pai foi até a casa da senhora e ela calmamente plantava várias petúnias no jardim. Petúnias? É, são flores. São flores. Popularmente conhecido como flores. Flores. Ele se apresentou como pai do rapaz a quem ela vendeu o Porsche e perguntou por que ela havia feito aquilo. Bem, meu marido ligou. Pensei que ele estivesse viajando a serviço, mas ele fugiu para Miami com a secretária e não pretende voltar. Pediu que vendesse o Porsche e lhe enviasse o dinheiro. Então eu vendi por R$50. Tem que achar uma dessa pra comprar um Porsche. Ó, uma igualzinha essa. Uma igual. O rapaz ele vai passar por uma cirurgia muito delicada, né? E o médico tenta tranquilizar lá. Não tenha medo, companheiro. Não tenha medo, companheiro. Sou muito experiente nessa área. Olhe para a minha longa barba e tenha confiança. Olha, essa barba aqui tem muitos anos, os anos que eu tenho aqui na medicina. Ah, cadê? E quando você voltar, da anestesia, conversaremos. Você vai ver que vai estar tudo numa boa. Após a cirurgia, o rapaz abre os olhos e depara com uma enorme barba na sua frente. Não se contendo de alegria, ele exclama: aleluia! Obrigado, senhor! Obrigado, doutor! Eu sabia que eu podia confiar no senhor. Aí o rapaz que estava com a barba: aqui, doutor, o que nada, homem? Eu sou São Pedro, seja bem-vindo ao céu. Morreu. Deu ruim. Bem-vindo ao lar, Bob. E era igual. igualzinha do Corinthians. Rapaziada, vamos embora? A gente tem mil motivos pra acabar esse programa bem. Mil motivos. Mas o programa sexta-feira que vem volta mil de bom também. Agradecendo a audiência pra todo mundo. Domingão tem domingo no Brasil. Eita! Valeu. Imagina quando chegar na edição mil. Nossa. Quantas horas vai ser? 24 horas. Eu não vou estar vivo. Tchau! Tchau! Tchau.